as luzes dos meus sonhos que voltam a esvoaçar. Quando a noite chega e as estrelas lembram o teu olhar, são as luzes dos meus sonhos que voltam a esvoaçar. Se eu tivesse teu olhar, poderia ver a luz e nada mais faria. Só pra te vivia, mesmo que o mundo pare de girar. Se eu tivesse teu olhar, poderia ver a luz e nada mais faria. Só pra te vivia, mesmo que o mundo pare de girar. Só pra te viver.